levando o som bonito para todo o nosso povão sertanejo. Você que se liga diariamente com a Rádio Jornal de Santa Catarina, vai o abraço carinho do Valdoninho. Agradecendo o nosso povão lá da roça, nosso povão agricultor, todos os ouvintes da Rádio Jornal, muito obrigado. Ô, nosso amigo Arlindo, lá no transmissor, horas, 2 minutos, informando Joalheria e Ótica Schwab, ao nosso fã e ouvinte do programa Amanhecer no Sertão, que ele aceitar. Bom dia, Duvaldoninho. Abrindo o programa Amanhecer no Sertão, agradecendo os nossos patrocinadores, que são Comercial L'Oréal, show de colchões. Suave Reiser, comércio de materiais de construção. Instaladora Blumenau, Biegarde Restaurante, Decorações Garcia. Foto Július, bairro do Garcia. Lojas A Barateira. Joalheria Iótica Schwab, no centro da cidade. Casa Billy Zimmer. Vuncal Calçados e Confecções. Mercadão do Disco. Versace Imóveis. Bairro do Garcia. Casa 25. Supermercado 25. Quilão Malhas. Agradecendo a todos esses nossos patrocinadores. Vamos abrir o programa quando são 4 horas 3 minutos, informando Joalheria Ótica Schwab, espantando sua mágoa, cantando Vamos Lá Te Douradinho.